Tem um casal da nossa igreja que está completando 18 anos de vida. Colocou no meu coração para compartilhar com você esta noite. Tem a ver com o casamento e com a vida do indivíduo, ou a vida de cada um de nós. Quero que você abra a sua Bíblia, eu peço, por favor, que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Versículos de 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Eu vou ler aqui, e eu peço que você acompanhe a leitura, e peço também que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, enquanto eu estiver falando a respeito deste assunto. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encham até a borda. Então eu lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." E assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, que palavra maravilhosa essa que acabamos de ler. Tudo que pedimos nesse momento é que o Senhor, através do Espírito Santo, esteja falando aos nossos corações nessa noite a partir desse texto tão profundo, tão maravilhoso, que venhamos a entender a importância da presença de Jesus nas nossas vidas. Eu oro assim, em nome dele mesmo, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém. Amém. Esse é um dos textos que normalmente é pregado em cerimônias de casamento. E, sem dúvida, é um texto muito próprio para essa ocasião, onde nós vemos aqui um casal que se casa e eles tiveram a feliz ideia de convidar Jesus para este casamento. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é a presença que faz diferença. Porque eu olho para esse texto aqui que você leu comigo e pergunto para você agora: se nós retirarmos Jesus desta festa, se eles tivessem esquecido de convidar o Senhor, você pode imaginar que casamento seria esse? Que casamento triste? Uma vez que um casamento como esse leva em média de até uma semana, um pouco mais, e de repente no segundo, terceiro ou quarto dia acaba o vinho, que era a bebida a ser servida. Não tinha Coca-Cola, não tinha Guaraná, não tinha Sprite, não tinha nada disso. E nem outra bebida alcoólica qualquer, era vinho. Se tirar o vinho, sabe o que teriam que beber? Água. E imagine você Na festa de casamento acaba o vinho. Aquele noivo ia ficar triste porque o casamento para ele teria acabado. Imagine nos nossos casamentos aqui, não pode faltar refrigerante, é bolo, é salgadinho, essas coisas todas. De repente, acaba o refrigerante, acaba o bolo, ou não tem bolo, o bolo sumiu. Os noivos vão ficar numa tristeza só. Eu fico imaginando, imagine você se Jesus não tivesse sido convidado para este casamento. Esse casamento teria sido uma grande tristeza para os noivos. E ainda teriam que ouvir as reclamações dos convidados. Nunca vi um casamento como esse. Poxa, acabou o vinho. Espero que isso não aconteça comigo. E espero não presenciar jamais coisa semelhante. Porque seria uma grande tristeza para os noivos e uma grande tristeza para os pais e para os convidados. Aí, às vezes, eu fico olhando para esse mundo que a gente está presenciando, a nossa sociedade como está, e a gente vê cada barbaridade, e eu percebo uma coisa muito importante. Imagine você se Jesus estivesse no coração desse mundo que a gente está vendo e ouvindo. Você acha que nós teríamos tantos assassinatos, tantos suicídios, tantas separações, tantos crimes como a gente hoje presencia? Seria? Será que estaríamos vendo tudo isso? Sim ou não? Eu acredito que não. Se Jesus estivesse presente na vida dessa nossa sociedade, eu acredito que nós não estaríamos vendo e ouvindo aquilo que a gente está vendo e ouvindo hoje na televisão, ou nos jornais, ou nas revistas. Só crime. Só sangue. Só tristeza. Só dor. Quando a gente vai assistir um telejornal, talvez você nem perceba, mas o seu coração começa até a acelerar, ou você sai de lá um pouco agitado, porque é tanta notícia ruim que você fica pensando, o que está acontecendo com esse mundo? Isso está acontecendo justamente pelo fato de que falta Jesus na vida dessas pessoas. Imagine você, se você deixar de convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Talvez você, que está aqui nesta noite, não tenha se dado conta disso. Você tem vivido a sua vida, mas não convidou Jesus para fazer parte dela. Ou convida, mas na hora de deixar que as coisas ocorram da forma ou a maneira de Jesus, você vai logo e dá o seu jeito e assim você convidou, mas na verdade as coisas estão acontecendo conforme a sua própria vontade. Vem, Jesus, fazer parte da minha vida. Mas depois a gente pega e acaba assumindo o controle da nossa própria vida. Talvez por isso a gente deixe de experimentar um grande sinal da parte do Senhor, conforme a gente leu aqui. Aliás, no versículo último, a gente fala de sinais, porque no Evangelho de João a palavra sinal aparece muito para demonstrar não o milagre em si, mas quem realizou. A autoridade daquele que realizou. Por isso é importante que nós reflitamos sobre esse tema, a presença que faz diferença. Jesus precisa fazer ou estar presente na nossa vida, na nossa família, para que haja uma grande diferença. E aí o texto trata de esclarecer as coisas de maneira mais nítida para cada um de nós. O texto fala aqui que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Graças a Deus, esse casal convidou Jesus para participar daquela cerimônia. E Jesus lá estava junto com os seus discípulos. Alguns deles estavam lá, o corpo dos discípulos não estava totalmente completo. Alguns deles, pelo menos cinco deles, estavam lá. E, de repente, acontece uma tragédia, porque seria, de fato, uma tragédia na vida daquele casal. A partir do versículo 4, 3, o texto diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Essa palavra de Jesus aqui não tem nada a ver com qualquer palavra de desrespeito. Ele queria dizer para sua mãe o seguinte: mãe, eu queria que você soubesse que agora é hora não do Jesus, filho, o carne, seu, que entrar em ação, mas o Jesus divino entrar em ação. Então agora o papo é com Deus. Ele quis transmitir essa ideia. E Deus faria um grande sinal, um grande milagre ali. Muito bem, depois de ter comunicado a Jesus que havia faltado o vinho, e aí então é importante a gente lembrar da importância do vinho na cultura judaica principalmente. Quando a gente lembra ou fala a respeito do vinho nessa cultura judaica, uma das definições que eu li é que o vinho tem o significado ou simboliza a alegria. E se foi dito, acabou o vinho, é o mesmo que dizer, acabou a alegria. Acabou o vinho, quer dizer, acabou o vinho, o que a gente vai fazer agora? Vai beber o quê? Causa um grande transtorno no coração dos noivos. Então seria uma tragédia acontecendo nesse exato momento, nessa festa. Acabou o vinho, acabou a alegria. E quantas vezes, amados irmãos e irmãs, pelas circunstâncias que vivemos no nosso casamento, na nossa vida em particular, você, alguma coisa acontece e a tristeza domina o seu coração. O que fazer? Às vezes um desemprego, às vezes a morte de um ente querido, alguma coisa acontece e o seu coração fica entristecido. Essas coisas fazem parte da vida. As tristezas, as dores. E a gente precisa aprender a lidar com isso e tirar lições desses episódios que são próprios da vida humana. Não há ninguém que nasceu e morreu e nunca passou por lutas, nunca passou por tristezas, nunca passou por dificuldades. Essas coisas são próprias da vida humana. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passaremos por lutas, por tristeza. Você talvez esteja vivendo isso agora. Quando o texto diz que acabou o vinho, uma coisa muito trágica havia acontecido naquela festa, sem, contudo, que o noivo e a noiva e os seus pais soubessem. Mas o interessante é que eles haviam convidado a Jesus. E a mãe de Jesus disse a ele: filho, acabou o vinho. Eles estão sem vinho. Acabou a alegria. Eles estão com um problema sério. E isso pode simbolizar ou significar a sua vida e os seus problemas. Talvez você esteja vivendo um grande problema agora, uma grande dificuldade, uma grande tristeza, uma grande dor, está faltando alegria na sua vida. Será que tem solução para isso? Será que teria solução para o caso em questão aqui que acabamos de ler? O versículo 5 dá conta de uma coisa muito importante. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Esse foi um momento muito importante do texto. Depois de ter acontecido tudo aquilo, ter acabado o vinho e ter com isso estar próximo ali um momento de grande dor e tristeza, a mãe de Jesus chama os serviçais e diz: façam tudo que ele vos mandar. Façam tudo que ele vos mandar. E esse, para mim, é um ponto muito importante, porque uma das coisas que vai fazer uma grande diferença na nossa vida, se é que, de fato, nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, se é que, de fato, convidamos Jesus para fazer parte do nosso casamento, é exatamente essa palavra dada pela mãe de Jesus: façam tudo que Ele vos mandar. O grande problema é que a gente convida Jesus, mas não faz nada daquilo que Ele manda. E ainda quer que dê certo. Sinto muito, mas não vai dar certo. A Bíblia diz que nós fomos criados por Ele e para Ele. No momento em que nós nos propomos a seguir a Jesus, e seguir significa ir atrás, seguindo as pegadas, nós devemos fazer tudo conforme Ele ordenar, do jeito dEle. Caso contrário, não vai dar certo. E foi o que aconteceu aqui, porque a partir do versículo 5, quando a mãe de Jesus diz: façam tudo o que Ele vos mandar, o texto diz que ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação dos cerimoniais, e cada pote daquele cabia entre 80 e 120 litros. Então, acabou o vinho. E tem lá os potes que cabem entre 80 e 120 litros. Jesus chama os serviçais, e diz assim: encham os potes com água e encham até a borda. Eu não sei o que passou pela cabeça daqueles homens, mas eu sei que eles obedeceram. Se fosse, talvez, eu ou você, eu acabo o vinho e Jesus vai querer que eu sirva água? Ah, não vou, não. Vai ser o maior amigo da paróquia nesse casamento. Eu vou levar água? Não vou. O texto não diz isso. Jesus mandou encher as talhas de água e o texto diz que aqueles homens fizeram exatamente conforme Jesus ordenou. Eles encheram aquelas talhas de água, conforme a ordem do nosso Senhor. Como diz o versículo 7, Jesus disse aos céus: encham os potes com água e os encham até a borda. Então, lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. O texto não se preocupa em dizer aqui se, à medida que eles colocaram água na talha, os água se tornou vinho. O texto não diz se, enquanto eles estavam indo, a água foi se transformando em vinho. O fato é que um grande milagre aconteceu nesse momento, em algum momento aqui, de maneira tal que a água se transformou em vinho. O versículo 8 diz assim: levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E vejam o que o encarregado da festa disse: o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde estivera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. O que foi que aconteceu aqui? Enquanto aqueles homens levavam aquelas talhas de pedra, cheias de água, alguma coisa aconteceu, porque aquela água se transformou em vinho. O milagre da transformação. Quando nós fazemos aquilo conforme o Senhor manda, acontece um grande milagre no nosso coração. Ele transforma a nossa vida. Ele faz com que aquilo que antes a gente achava: bom, isso é bom, eu quero ser assim, Ele faz com que, na verdade, você experimente o que é bom de fato e de verdade, que é, são as coisas conforme a vontade dele. E nós temos uma grande dificuldade com isso, porque a gente fica competindo com Deus sobre o que é melhor. Eu acho que certa coisa é melhor. E muitas vezes o que eu acho é totalmente contrário àquilo que o Senhor diz que é melhor. Por isso é importante que a gente pare e reflita. Façam tudo conforme Ele vos mandar. Se você disse em algum momento que a sua vida pertence ao Senhor, então você tem que tomar a decisão de fazer tudo conforme o Senhor lhes mandar, não do seu jeito. Aqueles homens assim o fizeram, aqueles serviçais assim o fizeram. E à medida que eles caminhavam, ou sei lá, na hora que, eu vim, que a água foi colocada, eu sei como foi que aconteceu, mas quando aquele mestre sala ou aquele encarregado da festa provou aquele vinho, aquela água já não era mais água, mas vinho. Um grande milagre aconteceu. Se você fizer as coisas do jeito de Deus, Ele vai transformar a sua vida, que está uma água, em um vinho de qualidade. Se você fizer do jeito de Deus, vai ser muito melhor do que você acha que, do que você está fazendo, porque você acha que do seu jeito é melhor, mas do jeito de Deus é muito melhor. Quando um pai orienta um filho, ele certamente quer o melhor para o filho. Filho, faz isso. Ah, pai, eu não quero isso não, eu quero aquilo. E aí faz do jeito dele. E normalmente sofre, sofre muito, porque os pais, pela experiência que têm, sabem mais que os filhos e querem o melhor, querem poupar alguma dificuldade que o filho venha a ter. Isso aconteceu e muito comigo, porque quando eu tinha lá meus 12, 13, 14 anos, meu pai dizia uma coisa, eu falava, ah, não vou fazer isso não. Meu pai é quadrado, meu pai já é velho. Ele nem sabe nada desse mundo. Eu achava que sabia mais do que meu pai. Eu achava. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem, quando estava nessa faixa etária de idade, achava que sabia mais do que os pais? Levante as mãos. Só eu aqui? Eu estou com vergonha agora. Eu estou com vergonha, porque só eu que fazia tudo errado. Vamos ser verdadeiros. Levanta sua mão aí. Está vendo? Achava. Por que vocês estão apontando para a Fernandinha? Fernandinha. Normalmente, o jovem adolescente acha que sabe mais do que os mais velhos. Eu também achei. Levei tanto tombo. E eu digo para vocês hoje, não precisava ser desse jeito. Mas eu não obedeci o meu pai. Ele sabia o que era melhor para mim. Eu não obedeci. Por exemplo, ele queria, e por alguma razão ele via que eu tinha que estudar alguma coisa voltada para a área mais de humanas. Filho, faz uma faculdade de filosofia, faz uma faculdade de psicologia, faz de letras, essas coisas assim. Que faculdade de letra, de filosofia? Eu quero saber o seguinte, eu vou fazer técnico em instrumentação. Fui estudar lá no Treinasse e fiz lá técnico em instrumentação. Enquanto eu estudava lá, fui para a Força Aérea e me colocaram para aprender a trabalhar com aeronaves. Aí aprendi a mexer com aeronaves. O Sérgio eu conheci mais lá, porque o Sérgio estava aprendendo também, que era aluno da ala 435, e aprendendo a mexer com aeronaves. E eu fui lá aprender aquilo, que eu falei, não, isso aqui é que vai dar dinheiro, é isso que eu quero. E meu pai, filho, faz a faculdade disso, disse faculdade. Porque quem nascia em Cubatão, lá, tinha que ser preparado para trabalhar em indústria. Não tem nada de faculdade. Faculdade era para o pessoal de Santos, o pessoal da elite, que quer faculdade de Direito, Filosofia, Engenharia, essas coisas todas. Para a gente lá, o negócio era indústria. E meu pai, não sei por que ele falava isso, faz isso, até me deu uma caneta, Porque foi um dia eu vou ser um advogado, pai. Aí ele me deu a caneta e a caneta, doutor Ezequias. Talvez ele não se frustre tanto que de repente eu sirva de fazer um doutorado na área teológica e aquela caneta vai valer, vai ter sentido. Mas eu não fiz do jeito que meu pai queria. Muito bem. Depois Deus me chama para o ministério pastoral. E eu descobri assim de cara que não tem nada de alta pressão para eu arrumar aqui, que não tem nada a ver com instrumentação aqui, e nem um helicóptero para eu mexer. Então, tudo aquilo que eu estudei não me serviu de absolutamente nada. Depois fui fazer lá a teologia e depois estudei mais um monte de coisa. E agora, assim, se eu tivesse ido obedecido meu pai, que sabia o que eu queria, eu acho que eu teria ganho um pouco mais de tempo. Mas isso é só uma história para você lembrar como a gente acha que pensa eu que sabe mais do que os nossos pais. E isso não é tudo. A gente pensa também que sabe mais do que Deus. Deus diz, faz assim, segue esse caminho, o que eu estou dizendo para você hoje aqui, faça do jeito de Deus, do jeito dele é melhor. E aí a gente pega e faz do nosso jeito, e a gente perde a grande oportunidade de ver o grande milagre da água sendo transformada em vinho. Eu não sei hoje, mas você não precisa repetir o mesmo erro da adolescência ou juventude. Você pode hoje decidir fazer tudo do jeito que ele mandar. Porque do jeito de Deus é o melhor. Do jeito de Deus é mais empolgante. É a melhor coisa. É o que há de mais precioso. O jeito de Deus é melhor do que o do seu jeito. E aí, talvez, se você assim o fizer, você vai superar essa crise, essa luta, essa dificuldade. Eu não sei o que está no seu coração, mas talvez você esteja vivendo um momento de grande dificuldade como família, como casal, ou em relação aos seus filhos, ou até mesmo alguma questão pessoal. O conselho que eu dou é o seguinte, não é nem meu, é o que o Senhor nos ensinou aqui. Faça tudo conforme Ele vos mandar. Porque eu tenho certeza que se você fizer do jeito de Deus, você amanhã agradecerá porque terá sido a melhor e maior decisão, ou a maior e melhor decisão que você já fez na sua vida. Fazer as coisas do jeito de Deus. Porque para Deus, nós somos adolescentes e Ele é o nosso Pai. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Deus sabe muito bem o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E o que mais me empolgou aqui nesse texto é que ao final ele chama lá os noivos. Chama o noivo e diz, poxa, normalmente é servido o vinho de qualidade inferior, e à medida que a festa vai chegando ao final, vai sendo colocado um vinho de qualidade, é o vinho superior primeiro, né? Um vinho melhor vinho é no começo. Aí o sujeito chega lá, bebe, ó, que vinho maravilhoso, esse deve ser o vinho X. Aí depois, quando vai ver lá, tem aquele chapinha lá, aquela coisa ruim. Estou sabendo que vocês já manjam de vinho, que eu falei chapinha. É que eu ando vendo na internet, é por isso que eu sei. Nunca toquei em chapinha. Mas bem, muito bem, pois bem. No começo é dado um vinho de melhor qualidade. À medida que o tempo vai passando, então vai dando de pior qualidade. E aquele oficial da festa, aquele que é encarregado da festa, chega, você pega. E no final, onde seria o vinho de pior qualidade, você dá um de melhor qualidade. Então, aquele casamento que tinha tudo para ser um fracasso, foi um grande sucesso. Porque começou com um vinho bom e terminou com um vinho melhor. O que eu quero dizer com isso? É que se você convidar Jesus para assumir o controle da sua vida, eu estou dizendo que se você deixar ou fazer tudo conforme Ele lhe mandar, ou lhes mandar, o seu casamento será melhor do que foi depois da crise. Eu tenho dito aqui, quando a última vez que eu me lembro que eu falei desse texto num casamento, foi no casamento do Sérgio e da Anaí. E eu disse assim, eu lembro até hoje, faz uns 10 anos isso, eu disse assim, hoje, depois disso, dessa tempestade toda, se você convidar Jesus, o seu casamento vai ser melhor do que foi antes. Se era bom, passou por uma crise, agora vai ficar muito melhor, porque aquela crise vai servir como uma experiência a mais para o crescimento da pessoa. E isso acontece também. Se você fizer tudo conforme o Senhor lhes mandar, a sua vida vai se tornar muito melhor do que você acha que ela é hoje. Porque talvez haja alguns de nós aqui que estejamos pensando, a minha vida está muito boa do jeito que está. Você não tem noção daquilo que o Senhor tem preparado para você. Se você fizer tudo conforme Ele lhe mandar, a sua vida será muito melhor do que jamais você imaginou. Porque você tomou uma grande decisão, fazer tudo conforme Ele lhes mandar. Então a gente percebe aqui que se esse casamento tinha tudo para ser um fracasso logo na festa, foi uma grande bênção, uma grande maravilha. Porque eles não esqueceram de convidar Jesus. A presença de Jesus fez uma grande diferença. A presença de Jesus na sua vida, meu irmão, minha irmã, fará uma grande diferença. Se você acha que está bom agora, eu quero garantir a você que se você fizer do jeito de Deus, aí você vai saber o que é de fato bom. Porque será como aconteceu aqui. O vinho será o de melhor qualidade. A sua vida, o seu casamento, no seu trabalho, em todas as áreas, será tudo melhor. Porque foi feito do jeito de Deus. Tudo que você e eu precisamos entender e que está aqui no texto é uma coisa muito importante. É convidar Jesus para fazer parte da minha vida. Convidar Jesus para fazer parte do meu casamento. Convidar Jesus para fazer parte de todas as áreas da minha vida. Segundo, não só convidar. Mas esse convite tem que ser seguido de uma grande decisão. Vou fazer tudo conforme Ele me mandar. Eu vou garantir para você, se você fizer isso do jeito de Deus, você experimentará um grande milagre na sua vida, porque Ele vai transformar a água em vinho. E isso é um milagre. Se você e seu marido não estão mais se entendendo, se você está em crise no seu casamento, Ele vai transformar a água em vinho, isto é, Ele vai tornar o seu casamento melhor agora do que foi quando começou. Se a sua vida está um caos, eu quero dizer que Ele vai tornar a sua vida melhor agora do que foi em outro tempo que você achava que a sua vida estava no auge. Porque a presença de Jesus na nossa vida faz uma grande diferença. Simplesmente pelo fato de que a Bíblia diz, nós fomos criados por Ele e para Ele. O homem sem Deus, o homem sem a obediência a Deus, o homem sem Jesus e sem obediência àquilo que Jesus manda fazer, é um homem que pensa que é feliz, mas não conhece a felicidade de fato e de verdade. Ele pensa que o que conseguiu, conquistou é bom, mas ele não sabe o que é bom de fato e de verdade. Só o saberá quando de fato convidar a Jesus e fizer tudo conforme ele nos mandar. Gente, portanto, a grande lição para nós hoje é: Jesus é uma presença que faz uma grande diferença na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, em todas as áreas. E você vai experimentar uma outra coisa, porque o versículo 11 encerra dizendo assim: esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus quer realizar esse grande sinal na sua vida, não só por conta do sinal em si, do milagre da água em vinho, ou do milagre da transformação do seu relacionamento conjugal, ou do milagre da transformação da sua vida, ou dos seus problemas, mas é que vai acontecer algo muito mais importante. Esse sinal dará conta de que Jesus é, de fato, aquele que a Bíblia diz que ele é. Por isso é que o texto trata não de milagre, mas de sinal, porque revelava a glória de Cristo, isto é, quem ele de fato é. E você precisa experimentar isso na sua vida. Jesus, como ele de fato é. Convide ele para fazer parte da sua vida. Segundo, faça tudo conforme ele vos mandar. E assim você de fato terá a presença que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu gostaria de todo meu coração que essa fosse a sua experiência para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, é maravilhoso quando nós reconhecemos a tua autoridade. É maravilhoso saber que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente pensa que sabe o que é melhor e vive uma vida medíocre, achando que é tudo que poderíamos aproveitar desta vida. Mas o Senhor quer transformar a água em vinho, quer fazer da nossa vida uma vida que vale a pena. O Senhor quer abençoar os casamentos. O Senhor quer abençoar os relacionamentos. O Senhor quer abençoar as pessoas na sua individualidade, nas crises existenciais, nos problemas pelos quais passam. E a grande decisão que precisamos fazer é uma só: convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. E a segunda é fazer tudo conforme ele mandar. Procurar ser o máximo possível fiel ao nosso Senhor. Porque diante dele somos sempre como crianças, que não sabem o que quer. E o Senhor se propõe a nos ajudar a fazer tudo do jeito certo, para que sejamos abençoados. Não se faz necessário aprender apanhando. O Senhor quer nos ensinar da melhor forma possível. Ó Deus, eu agradeço por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém.